coisa linda! Aleluia! Essa é a esperança da igreja do Senhor. E quem aguarda a sua volta? Quem aguarda a sua volta? Aí na arquibancada, quem é que aguarda a volta do Senhor Jesus para hoje? Para agora! Oh, aleluia! E ele disse: eis que cedo venho. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo.